Rodrigo, se tu me permite até fazer uma comparação, você veio do Santos, e o Santos hoje está fazendo esse belo trabalho, né? Você está arrependido no momento, analisando friamente, ter trocado um lugar pelo outro, pela bola que o Santos está jogando? Não, de maneira alguma. Acho que se tratando ainda de São Paulo, né, um clube como São Paulo, muito pelo contrário, estou muito feliz de estar aqui, estar disputando a Libertadores, estar podendo estar em primeiro do nosso grupo, estar podendo aí disputar uma fase também na final, para as finais do Paulista, né? Então a gente vai em busca desses objetivos. Agora você está vendo aquela garotada que você já tinha atuado no ano passado, está despontando definitivamente. E o São Paulo com um elenco muito forte também. É possível já, a gente vive de projeção no futebol, é possível almejar dois grandes jogos numa final de Paulistão? E como é que você vê as duas equipes no momento hoje? A gente sabe que o Santos está vivendo um excelente momento, né? Eles começaram um ano muito bem, né? E é possível, sim, é possível. A gente também vem fazendo a nossa parte, né? Lógico que a gente vem crescendo nesses últimos jogos, mas sempre em busca desses nossos objetivos, que o São Paulo sempre tem essa exigência, que são você estar sempre brigando lá em cima, brigando por títulos. Hoje muito se questiona a sua titularidade dentro do São Paulo. Você já tem condições de atuar 90 minutos para brigar para ser titular? Essa é a minha vontade, né, de estar sempre à disposição, né, melhorando a cada jogo, a cada dia que passa, a gente vem melhorando a parte física. Estou bem, graças a Deus, estou me sentindo muito bem, melhor do que nos outros primeiros jogos. Né? Mas isso só quem vai definir mesmo é o Ricardo. Essa questão de não ter vencido um clássico ainda neste Campeonato Paulista mexe com vocês também? Porque se você perguntar para qualquer torcedor, muitos gostariam que vocês ganhassem pelo menos do Corinthians, que é o grande rival. Isso mexe com vocês também? A partida contra o Corinthians se torna também uma decisão para vocês? Não, acho que não pode mexer, porque a gente tem que estar com foco somente no Bragantino. Não adianta a gente querer ver jogo lá na frente, pelo menos é o meu pensamento. Né? Eu sempre, que eu venho das entrevistas, eu sempre frisei muito essas coisas. Né? Muitos, quando a gente tinha um jogo e logo depois tinha um clássico, eu acho que é sempre muito falado no clássico, mas não adianta a gente querer pensar no clássico e acabar tendo um tropeço diante do Bragantino, que isso complicaria um pouco mais. Então, acho que a gente tem que estar com foco principalmente no Bragantino para depois pensar no Corinthians. Rodrigo, é claro que em um elenco ninguém torce para que um companheiro se machuque, mas no seu caso você entrou com a contusão do Richarlison. Seria a oportunidade que você estava esperando realmente para tentar se firmar como titular, já que o Richarlison ficará pelo menos um mês fora? É como você falou, né? Lógico que a gente não gostaria que fosse dessa maneira, né? Mas já que aconteceu, a gente tem que estar pronto para entrar e dar conta do recado, para ajudar o grupo, ajudar o clube, né? E torcer para que ele possa estar o mais rápido possível voltando aí para estar junto com o grupo, porque a gente sabe que a gente vai precisar dele, precisar do grupo todo. É sempre importante você estar com o grupo cheio, estar com o grupo todo à disposição do elenco, que isso é muito importante dentro das competições. Rodrigo, você veio do Vasco como de origem, né? Um futebol mais acadêmico até. Você acha que hoje o importante é ganhar a qualquer custo que eu digo, sem precisar ter grandes atuações? Ou o ideal é apresentar atuações regulares e um futebol brilhante? Ou basta, por exemplo, ser pragmático, vencer? É lógico que jogar bem, todo mundo quer sempre jogar bem, né? Mas nem sempre é possível, né? Mas eu acho que hoje no futebol o mais importante são os três pontos, né? Já vivi em outras equipes que a gente jogava muito bem, era muito superior, a equipe tinha uma chance de gol e acabava, ia lá, matava o jogo e acabava ganhando o jogo e a gente perdendo o jogo jogando muito bem. Lógico que a gente sabe que a equipe de São Paulo está sendo muito criticada por isso, de repente. Eu acredito que seja até mesmo pelo futebol que o Santos vem apresentando, mas a gente sabe que a nossa equipe é bem diferente da equipe do Santos. Nós temos jogadores muito diferentes, nós temos jogadores mais, de repente, um pouco mais objetivos. Nós não temos aqueles jogadores mais habilidosos, de drible, né, que é o que todo brasileiro gosta de ver, mas a nossa equipe tem jogadores objetivos, jogadores que vão sempre para cima, para frente, né, procurando o gol. Isso vem fazendo com que a nossa equipe faça gols e vá conseguindo o principal objetivo do futebol, que são os três pontos. Então você vai assistir a Copa, eu imagino. Então a Espanha com futebol técnico, o Brasil com futebol coletivo. Se a Espanha golear todo mundo, mas o Brasil for campeão, tá bom? Com certeza, se o Brasil ganhar aí de 1 a 0 todas as partidas e for campeão, sem dar espetáculo. Até o Brasil mesmo já sofreu muito com isso, né, em alguns momentos, né, que o Brasil era acostumado sempre a dar de 4 a 0, 5 a 0, e passou por um momento que ele estava só ganhando de 1 a 0 e conseguindo o objetivo. Isso era o mais importante para o Brasil. Solto, o Richarlison no São Paulo, no esquema do São Paulo, é capaz de fazer um terceiro zagueiro, né? O Ricardo Gomes sempre dizia isso. Você também é capaz de exercer essa função no time? Ah, também, eu já fiz essa função, não tem problema algum, né? O importante, como eu sempre falo, é estar à disposição do grupo, estar à disposição do Ricardo para jogar, até mesmo porque eu já joguei também de terceiro zagueiro de origem, mesmo no catarinense quase todo, joguei como terceiro zagueiro. Às vezes, quando se estava com a bola, eu poderia sair um pouco mais para o jogo, mas quando a gente estava sem a bola, eu entrava como terceiro zagueiro, então não vejo problema algum. Rodrigo, com o meio de campo que você jogou ontem, você acha que você ficou um pouco sobrecarregado no setor de marcação? Não, acho que não. É lógico que a gente sabe que são jogadores que jogam um pouco mais para frente, mas a gente teve um pouco de dificuldade, sim, no começo do jogo, como todos puderam ver, mas depois a gente procurou estar conversando mais um pouco dentro de campo ali, com o Kleber, o Léo Lima, o Hernani. Depois a gente começou a se acertar e no segundo tempo, final do primeiro tempo, o segundo tempo a equipe já estava mais acertada. Então acho que depende muito da gente falar dentro de campo, né? Como eu falei depois da partida, da maneira que o Alex e o Miranda também falam bastante comigo, isso ajuda bastante. Então a gente tem que procurar estar sempre um falando com o outro, se orientando, isso facilita bastante. Rodrigo, o Santos, que você conhece muito bem, nessa temporada de 2010... resolveu dar oportunidades para garotos. Está certo que o Neymar e o Ganso jogavam no ano passado, mas agora despontando bem mais, não só ele como o André. Você acha que às vezes é preferível investir um pouco mais no que o clube tem, ao invés de trazer muitos reforços, como fez o São Paulo? Ah, depende do momento, depende. Às vezes a gente sabe que no futebol brasileiro, às vezes, por parte financeira, às vezes tem que fazer isso, mas da maneira que o São Paulo se encontra financeiramente, um clube que é o São Paulo, a estrutura que tem o São Paulo, né, de repente vale a pena um pouquinho mais, sim, investir para que você possa estar brigando pelos títulos, que é sempre aquilo que o São Paulo é exigido e é o lugar que o São Paulo tem que sempre estar. É o meio campo mais qualificado que você já brigou por uma posição na carreira? Também, né? Também. Lá no Santos a gente teve também, junto com o Maldonado, Kleber Santana, Zé Roberto, a gente teve um meio de campo muito bom. Aqui também a gente tem uma briga muito boa, né? Tem o Léo, o Jorge, o Marcelinho, o Kleber Santana, o Hernandes, tem bastante jogadores ali no meio de campo. Isso é bom para o clube, é bom para o grupo, né? A concorrência é boa. A gente sabe que, ainda mais a gente disputando essas duas competições, a gente precisa, como eu falei anteriormente, quando estava chegando aqui, que a gente precisaria por causa de lesões, por causa de cartões, e isso vem acontecendo. Então é importante, né, você ter um elenco como esse, um elenco não só estendido, mas como qualificado. O Hernanes joga mais que o Paulo Henrique ou não, na tua opinião? É diferente, né? Eu não gosto muito de fazer comparações, não, mas os dois são excelentes jogadores, né? O Hernanes já teve a oportunidade de ir para a seleção e acredito que o Ganso também vai ter a oportunidade dele.